analisar. A capacidade humana de perscrutar fatos, experiências, ideias e argumentos, discernindo suas essências e interconexões, é uma das facetas mais elevadas da cognição. No entanto, essa análise profunda não surge do vazio. Ela é intrinsecamente dependente de um alicerce sólido, o conhecimento prévio. Sem uma base robusta de informações acumuladas, ou no mínimo, a habilidade de adquirir e integrar rapidamente novos saberes, qualquer tentativa de análise tende a ser superficial, fragmentada e, em casos extremos, até mesmo inviável. O conhecimento não é apenas um pré-requisito, mas o próprio motor que impulsiona a profundidade e a eficácia do processo analítico, permitindo-nos ir além da mera observação para alcançar uma compreensão genuína. O conhecimento prévio atua como um farol, iluminando o caminho para a contextualização adequada de quaisquer ideias, experiências ou argumentos que se apresentem. Cada dado, cada conceito, cada evento não existe isoladamente. Eles estão enraizados em um complexo ecossistema de influências históricas, sociais, culturais e disciplinares. É a familiaridade com esse ecossistema que capacita o analista a situar o objeto de estudo em seu devido lugar, compreendendo suas origens multifacetadas, rastreando as diversas influências que o moldaram e avaliando sua relevância dentro de um panorama mais amplo. Sem essa ancoragem contextual, informações isoladas perdem seu significado, e as conexões vitais que formam a espinha dorsal de qualquer insight profundo permanecem invisíveis. A análise superficial é, em grande parte, um sintoma dessa falta de contextualização. Além de fornecer contexto, o conhecimento prévio é um guia indispensável na busca por padrões, correlações e, crucialmente, ligações de causa e efeito. A mente humana, ao ser confrontada com novas informações, instintivamente tenta organizá-las e encaixá-las em esquemas cognitivos já existentes. É precisamente nesse ponto que a base de conhecimento acumulado se torna um recurso inestimável, fornecendo os modelos, as hipóteses e as categorias que orientam essa organização. Ele permite ao analista identificar tendências, reconhecer repetições e discernir anomalias que seriam imperceptíveis sem um ponto de comparação. Mais ainda, a capacidade de desvendar a causalidade, diferenciando mera coincidência de relações genuínas, depende fundamentalmente de um entendimento aprofundado dos mecanismos subjacentes. Sem esse arcabouço intelectual, o analista corre o risco de se perder em um mar de dados, incapaz de separar o ruído do sinal e de formular as perguntas pertinentes que levam a descobertas significativas. A relevância do conhecimento prévio estende-se igualmente ao discernimento e à avaliação crítica. Ele municia o analista com os critérios e as referências essenciais para julgar a validade, a relevância e a consistência do que está sendo examinado. Considere a avaliação de um argumento. A capacidade de identificar falácias lógicas, de confrontar premissas com fatos estabelecidos ou de reconhecer a solidez de uma conclusão deriva diretamente de um repertório de conhecimento. Esse repertório funciona como um banco de dados de verdades testadas, princípios lógicos e evidências empíricas, permitindo uma aferição rigorosa da credibilidade e da coerência. A aptidão para filtrar informações irrelevantes, focando no que realmente importa, e para detectar inconsistências internas ou externas em um conjunto de dados, é uma manifestação direta da profundidade e organização do conhecimento prévio do indivíduo. Adicionalmente, a amplitude do conhecimento prévio confere a inestimável capacidade de acessar e integrar diversas áreas do saber, permitindo analisar o mesmo objeto sob múltiplos ângulos e perspectivas. Um problema complexo, por exemplo, pode ser simultaneamente abordado sob as lentes da economia, da psicologia, da sociologia e da tecnologia. Cada disciplina, com seu corpo de conhecimento específico, revela facetas distintas do fenômeno, enriquecendo a compreensão global e destacando singularidades que passariam despercebidas em uma análise unidimensional. Essa abordagem multidisciplinar transcende os limites de campos isolados, fomentando uma compreensão mais holística e robusta. É a capacidade de costurar diferentes fios de conhecimento que permite a construção de um tecido analítico mais rico e completo, revelando as intrincadas interdependências que caracterizam a realidade. Finalmente, a análise que é realizada com profundidade, solidamente embasada em um vasto leque de conhecimentos anteriores, é o catalisador para a inovação e a resolução de problemas. Não se trata apenas de compreender, mas de transformar essa compreensão em ação. Essa profundidade leva naturalmente à formulação de novas permutas, insights originais, conexões inéditas e interpretações que desafiam o status quo e pavimentam o caminho para o progresso. A identificação de problemas subjacentes ou de oportunidades emergentes é aprimorada, pois o analista possui as referências para reconhecer desvios ou lacunas no cenário atual. Mais importante ainda é a partir dessa base de conhecimento que se torna possível a proposição de soluções criativas e eficazes, pois a inovação raramente é um salto no escuro, mas sim uma recombinação inteligente de elementos existentes, informada por um entendimento exaustivo do desafio e das ferramentas disponíveis. Em suma, o conhecimento é, sem dúvida, o alicerce fundamental sobre o qual toda e qualquer análise robusta é construída. Ele não é um mero complemento, mas a espinha dorsal que sustenta a capacidade de contextualizar, discernir padrões, avaliar criticamente e, em última instância, inovar. Quanto maior a profundidade e a abrangência do conhecimento que possuímos sobre um determinado assunto, e quanto mais afiadas forem as nossas ferramentas de análise, mais profunda, eficaz e transformadora será a nossa compreensão. Trata-se de um ciclo virtuoso. A análise alimenta o conhecimento, que, por sua vez, eleva a qualidade da análise, impulsionando um processo contínuo de aprendizado e descoberta. E